Se revela Santinha, sensualiza Santinha, empina a bundinha, desce Santinha, sobe Santinha, se revela Santinha, sensualiza Santinha, empina a bundinha. Sobe Santinha. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Ah, ah, ah, ah, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Hey! Em casa ela é Santinha, na pista ela enlouquece. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Aquele rostinho quietinho à noite desaparece. Então vai, se revela e mostra quem você é. Especialista sai na pontinha do pé. Se encontra com as amigas, faz o que bem quer. Oh, oh, oh, então vai, se revela e mostra o que você faz. Sensualizando pra frente e pra trás. Solte o grito na garganta, hoje eu quero é mais. Se revela Santinha. Se revela Santinha. Empina a bundinha. Desce Santinha. Sobe Santinha. Se revela Santinha.